Tô vivendo sem você, amor, um TBT. Tudo que eu olho me lembra você. Tô sentindo tanta sua falta. Ai, que saudades de você aqui. Vamos conversar, ficar de boa. Nosso amor vai além de uma briguinha à toa. Tá com raiva, meu bebê, de mim. Tô carente, vem me fazer feliz. Desconta sua raiva em mim. Puxa meu cabelo, me chama de louca. Me beija de língua, tira minha roupa. Me joga na cama e me dá prazer. Realiza teus desejos, tuas fantasias. Me morde, me arranha, sou sua todinha. Entre quatro paredes, faz de mim o que quiser. Ser meu homem, eu sou sua mulher. Pra você. Vamos conversar, ficar de boa. Nosso amor vai além de uma briguinha à toa. Tá com raiva, meu bebê, de mim. Tô carente, vem me fazer feliz. A sua raiva em mim. Puxa meu cabelo, me chama de louca. Me beija de língua, tira minha roupa. Me joga na cama e me dá prazer. Realiza teus desejos, tuas fantasias. Me morde, me arranha, sou sua todinha. Entre quatro paredes, faz de mim o que quiser. Ser meu homem, eu sou sua mulher.